Estamos chegando com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela rede Atlântida, para todo mundo, pelo site atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua parceria, nós somos muito felizes sabendo que você está aí ou aqui conosco. Chegamos com o Big é preço baixo todo dia, da Milera, a moda está nas ruas, amiguinhos. Como vão os queridos do Pretinho, tudo bem, Pi? Tudo bem! Estamos aqui comendo um chocolatinho que nós não sabemos de quem recebemos de presente. Pô, mas obrigado, chocolate, né? da Lacta, muito bom chocolatinho. Muito obrigado a você que mandou esse chocolatinho, aliás. Toneladas de chocolatinho pra nós aí. Foi ótimo. Esses dias o pessoal da Praver mandou, agora o pessoal da Lacta tá mandando. Grande abraço pra rapaziada da Neugbauer, da Nestlé, da Garoto. Tudo. Todas as que ainda não mandaram. Hanches, né? Todas as que ainda não mandaram. Em breve vem aí um chocolatinho do Magnata, especial da Páscoa, só o barrão do Magnata. Garotinho Neugbauer. É o barrão. Mas me empurra um barrão. Opa, eu vou te empurrar o barrão. Da Copenhague também. Copenhague. Que beleza. Cacau Show. Cacau Show, brother. Fala aí, Porazinho. É nóis, mano. Beleza, é nóis, Potter. É nóis mesmo. É muito nóis mesmo. É. Fala aí, Geiso. Tudo bem, Geiso? O Duda Garbi trouxe o Geiso aqui pra brincar com a gente no Pretinho Básico. Marcos Piangers. Beleza, chefinho. Como é que tá, mano? Beleza? Bem, te assistimos hoje pela manhã no Redação Sport TV. Mandei mal. Mandou mal, como sempre, né, Piangers? Tava muito cagado. Arregou pro André Rizek. Arreguei. Logo pra quem? Eu discordo. O Piangers foi fora de casa, no Rio de Janeiro, e trouxe empate 0-0. Foi 0-0. Podia ser 1-1, saldo qualificado. E no segundo bloco do programa, no Bola nas Costas, o Piangers vai falar sobre a rodada do campeonato por português. Português. Que eu acompanho muito. Tu vê a importância dele sair de casa pra gente saber coisas que pra nós ele não via. Então fala pra gente. Por exemplo, o campeonato português, né? Pô, a gente não imaginava. Absolutamente relevante pra nós, né? Especialmente. Deu aula sobre o campeonato. Na sexta-feira a gente falou aqui, o Piangers foi lá e captou isso, tá? O bom observador se dá bem sempre. Aí ele passa anos e anos apresentando Bola nas Costas aqui, nas segundas à noite pro Rio Grande do Sul. Parece bobo! Me faça de bom! Ô, Pi, que bom tu tocar nesse assunto. Deixa eu apresentar a estrela móvel de hoje. Acabei de morder a língua. Ai! Aqui no Pretinho Básico é o homem da zero hora. Fala, Davi! Davi Carradinho! Show! Davi Carradinho! Show! Davi Carradinho! Davi Coimbra, o galo cinza e galo vingador cinza. Deste programa. Galo cinza e vingador. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos até as 19 horas entreter a audiência qualificada da maior rede de rádios do sul do Brasil e no sul do Brasil e exterior, o que é melhor, uma galera que nos ouve, velho. Abraço pro parceiro que tá pedindo, o Barguim, pô, Alexandre Guimarães tá pedindo abraço, papai. Lá pra Belo Horizonte, Barguim. Tem uma galera com ele em Belo Horizonte ouvindo o programa Barguim. Lá. Hoje, 8 da noite, aqui na Atlântida pro Rio Grande do Sul, nós teremos uma alteração no Bola nas Costas. Atlântida de Santa Catarina mantém o Bola nas Costas das 8 às 9 e nós aqui no Rio Grande do Sul faremos o Bola nas Costas agora na sua versão partida de futebol, 2 horas. Opa! Das 8 às 10 da noite. Show, e tem uns 15 minutos de vestiário que a gente pode fazer o que a gente quiser. Exatamente. E outra, reforço importante, KG passa a reforçar o elenco do Bola nas Costas com seus comentários a partir de hoje isentos. Totalmente. Vai comentar dupla Grenal, dupla Avaí Figueira, dupla Caju, dupla Brasil de Pelotas e Pelotas. Campeonato português. Isso aí é o campeão. Então hoje, 8 da noite, das 8 às 10, uma partida de futebol aqui na Atlântida no Bola nas Costas. É legal que o KG é aquele cara que fica vendo o noroeste de Bauru. Exatamente, por isso que sabe tanto. Esta 1 hora mais do Bola, em função da entrada do KG. Nós todos dividimos 1 hora. O KG tem uma hora solo no programa. O KG diz, eu vi um lateral esquerdo no Barueri. Bom quadro, hein? Quem comprar, né? Mas esse é um cara que é realmente e pode servir para o seu clube como conselheiro, né? É verdade. Como cara. Porque assiste tudo quanto é jogo de futebol e fica lá garimpando talento. O Gilson. Ainda que não ouve a voz dele. O Gilson foi o KG que passou pro Grêmio. Foi. Eu também. Eu estarei zagueiro artilheiro. Eu também estarei no bola. Claro que sim, Santana, claro que sim. Fica tranquilo. O Kenny não vai estar. Não, não, o Kenny não. Nem o Lelê. O Lelê não vai estar hoje também, mas o Lelê tá no elenco. Gomel, vamos aos destaques comentados, Davi, do Clique RBS. Vamos no bola, Davi. Vamos. Barack Obama lança campanha para reeleição em 2012. Já? Lançou seu primeiro vídeo na madrugada desta segunda-feira na internet. Alguns funcionários da Casa Branca já renunciaram de seus cargos para poder ingressar na campanha. Até o momento, a presidência havia mantido silêncio sobre as intenções de reeleição de Obama para um segundo mandato. Mas, durante as últimas semanas, as referências se intensificaram. Em janeiro, um porta-voz da Casa Branca disse que a candidatura de Obama era provável, entre aspas, para as eleições presidenciais de novembro de 2012. A tendência é que não haja um adversário para Obama, um adversário de peso, né? Alguém que possa barrar esta reeleição. O que, que tu acha, Davi? Tem dois anos, né, cara? Tem dois anos. É uma vida. É verdade. Na política, muito tempo pra acontecer coisas. É. Na tá parte bem. Econômica, o Obama é mais do mesmo lá nos Estados Unidos. O Obama era um adversário desconhecido até as eleições ali. Um pouquinho antes das eleições, ele apareceu com força, né? Então, talvez exista um republicano que seja o Obama do lado de lá. Tá bem. Correção, receba um torpedo do Lelê, que diz assim: como assim não estarei? Opa! Tá bem, Lelê, então eu recebi, entendi errado um e-mail teu hoje. Então é melhor o Santana não ir. Entendi errado um e-mail que o Lelê mandou hoje, que não estaria nos próximos cinco Lelê. Programas. Que bom, que ótimo, Lelê. Estado de saúde do motorista do carro que caiu na água em Florianópolis é gravíssimo. Mas que água? Bom, vamos ler. Exatamente. O motorista Vinícius Quiametes, de 18 anos, continua internado na UTI do Hospital Celso Ramos, no centro da capital catarinense. O acidente foi na madrugada de domingo. O guri dirigia um Audi A3 vermelho com placas de Londrina, Paraná, e seguia no sentido centro, bairro centro, quando capotou por volta das 2 horas da manhã. O carro, que invadiu a calçada e a ciclovia até alcançar o mar, ficou com as rodas para cima, quase totalmente submerso na água. Um adolescente de 16 anos também estava no carro, mas teve apenas ferimentos leves. Onde foi isso aqui, produção? Na Beira-Mar Norte? Na Beira-Mar. É? Ah, tá bem. Pô, na curva ali do Michael Ribelato? Um guri de 18 anos com uma arma na mão, né? Um carro potente, né? Isso, aliás, é muito louco, né, cara? Em Erechim deu problema de novo com carros e ciclistas, né? E aí a polícia conseguiu pegar dois caras. Exatamente. Bateram num ciclista e aí fugiram, e a polícia conseguiu pegar um guri de 24 anos dirigindo e o caroneiro nele que agrediu o ciclista, e os dois estavam com níveis de álcool acima do tolerado. É, exatamente. Tolerável. Covardia, né? Agredir ciclista, né, meu? E parece que agora virou mania, né? Virou onda. Pega uma ciclista. Bike. Não virou. Não, mas é não, que não virou. A gente não via casos se repetindo assim como no último mês. Ou a gente presta mais atenção, né? A gente teve 3. É. Né? E eu que tenho andado de bicicleta pela Zona Sul de Porto Alegre, olha, cara. Já foi quase atropelado. É complicado tu andar de bike no trânsito. Tem que botar aquela luzinha piscando na bunda, pô. É importante variar os alvos. Tem malabaristas de semáforo aí à disposição há muito tempo. Para, ninguém nunca atropelou um desgraçado daquele. Eu acho que os caras. Distribuidor de panfleto. De passar e dar um tapão na orelha do ciclista. Ou então o cara que se fantasia e fica na frente das lojas com o microfone fantasiado, distribuindo vamos mudar os alvos. Não fazer isso, cara. Não. Pô, legal que o Porã tá andando de bicicleta. Eu tava pensando isso, cara. Pois não, Pia, o que você pensava? Imagina o Porã, né? Imagina o Porã, aquele shortinho verde. Não é shortinho. Aquele capacete de tartaruga. Não usa capacete, tem que comprar. Óculos laranja e aquela malhazinha por cima, azul claro, azul baby. Não sou profino. Azul baby. E atrás, sinalizadores. A luzinha piscando, né? A luzinha piscando na bunda. Interessante. Tem coisas que são mais fáceis e outras mais difíceis da gente imaginar. Conforme a gente vai vivendo e vendo, aí fica mais tranquilo. Então, por aí na piscina, a gente já tá acostumado, né? Passar um motel em Floripa. De sunga, né? Agora, quando ele chega... Hora do planeta, ok. Vamos se acostumando. Agora, o Porã chegando aqui com um par de luva de boxe, já é estranho pra mim. Agora, ele dizendo que tem andar de bicicleta. Não, bicicleta também, bike. De bike. Deixa eu só fazer uma pergunta. Porã, por que tu traz as luvas de boxe pra rádio? porque muitas vezes eu saio daqui e vou direto pro treino. E por que que tu traz pro estúdio da rádio? Eu trago na minha mochila. No porta-mala do carro. Eu trago minha mochilinha. Por que tu tá usando essas luvas? Eu trago minha mochilinha montada. Tu sai de luva na rua, pô? Não saio. Eu trago minha mochila com o meu lanche. Protetor da manhã. Não, protetor não uso. Porque eu não luto, eu só treino, entendeu? Tá, mas como treina? Mas que tipo de treino tu faz que tu não usa protetor? Treino com meninas, então, é isso? Não treino com meninas. Eu faço um treino individual com o meu professor. Tu quer te exibir? É o personal. Grande Adriano Tigre. Tu quer te exibir? Isso Maravilhoso. Isso é que nem o Renatinho Dornelles. Quem é o Renatinho Dornelles? Eu tenho que descrever para a audiência, porque o Renatinho Dornelles é neguinho e pequenininho, barrigudinho. Preconceituoso. Tá? É que faz parte da história. Um dos grandes entendedores do samba gaúcho. Isso, carnaval, sabe tudo de carnaval, tá? Neguinho pequenininho, tá? Eu leio ele no diário. O Renatinho Dornelles. Aí o Renatinho Dornelles começou a fazer aula de violino, cara. Certo. Olha aí. Violino. Vai dizer que ele anda mostrando a vara pra todo mundo. Não, no sábado às 8 da manhã. Então ele queria se exibir, sair com o violino dentro do estojo do violino. Certo. Aí os caras passavam pra ele, aí negão, botando o sambinho aí, achando que tá tocando vaquinho. É o próximo passo do Corão, né? A aula de violino. É, mas violino é mais fácil, né? É só virar a cara e tocar vara. Né? Polícia ouviu nesta segunda-feira homem que atropelou ciclistas na zona norte de Porto Alegre. O motorista Ednilson Vieira de Moraes, de 44 anos, prestou depoimento nesta segunda às 3 horas na delegacia de trânsito da capital. Ele já está detido há 5 dias no presídio central, já que era foragido da justiça e não tinha carteira de habilitação. O Moraes deu sua versão sobre o atropelamento de 2 ciclistas no dia 13 de março, na Avenida Assis Brasil, bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Na quarta-feira, estão previstos mais 2 depoimentos de testemunhas. O delegado Gilberto Montenegro avalia se irá pedir prorrogação da prisão temporária. Conhece o Montenegro? O delega Montenegro. O delega Montenegro. Conhece, né, guri? O doutor Gilberto Montenegro. Conheço. Avalia se irá pedir prorrogação da prisão temporária do motora que fugiu do local sem prestar socorro. O Moraes pode ser indiciado por tentativa de homicídio e omissão de socorro. Isso sem dizer que já era foragido da justa, né, velho? Ele é o cara do Tempra Branco. Do Tempra Branco, exato. Não é o do Golfe Preto. É isso aí. Há uma diferença, né, entre um Tempra Branco e um Golfe Preto. As montadoras, a cor. Isso. Sim. O tamanho, exato. E o tamanho e com a quantidade de pessoas que atropelou também, né? Sim, o estrago. Principalmente. E o Montenegro com essa encrenca aí na mão, né, Magalhães? Montenegro. Delegado Montenegro. Querido delegado. Abraço, delegado. Pra ele. Aliás, abraço a todos os delegados que nos escutam. Sabemos aqui de delegados de vários municípios, várias cidades do sul do país que escutam o Pretinho Básico. Muito obrigado, grande abraço, tamo junto. Branco também, 6:18, como não temos mais os flats do dia no programa. Aí, meu, como assim, meu? Não, cara, não temos. Eu acabei com os flats do dia na sexta-feira. Tu não quer que eu venha mais, então. Não, tu pode vir, mas os fatos do dia não teremos mais. Cara, tem os fatos, cara, tá aqui na minha mão. Não, ok, pode até ter, mas tu não vai ler no programa. Mas como eu não vou ler, então? Tu quer que eu vá embora, cara? Não, eu quero que tu fique aí e leia outra coisa. Mas o que adianta eu ficar, cara? Ah, é só pra isso que tu serve? Não. Cara, o Girimundo também tá no Bola Novo. Não te mete, só um pouquinho. É mesmo, o Girimundo também tá no Bola Novo. Cara, eu vou vir, mas isso é outra coisa, não mas te mete. Mas isento, hein, Girimundo? Cara, eu vou ser isento, meu. Galera, cara. Não enche meu saco, né, Girimundo? Vocês ficam enchendo meu saco, cara. Deixa eu fazer os fatos, cara. Cara, que saco, velho. Cara, eu não tenho moral pra nenhuma com a audiência, cara. Assim, eu falei de bike? Vamos. Vou te pegar lá, tá, cara. Eu falei na sexta-feira aqui, diante de 1 milhão de pessoas, que não teríamos mais o quadro, velho. E agora vamos ter o quadro. O que eu faço isso aqui, então? O que eu faço, cara? Porra, só um pouquinho, reúne. Que é, Davi? Tá indo embora, Girimundo. Não, fica aí, Girimundo. Girimundo, Davi, faz essa merda, Girimundo. Vem cá. Dia no Pretinho Básico, hoje com Girimundo. Hoje eu vou ser rápido, então, para não encher o saco de vocês. Então vamos lá, Jerimão. 4:23! Da manhã? 4:23 da manhã. Cabelo da mãe de Justin Bieber pega fogo no palco. Mas é autocombustão, assim, pegou fogo. Tá, porque a mãe do Justin tá fazendo palco. É porque encostou na bunda dele. E aí ela olhou pra ele e falou assim, bem! baby, baby, baby, baby. Chega. 9:31. Geise Arruda afina a cinturinha e mostra foto no Twitter. Só eu, o Geiso e o Porã aplaudimos a Geise. Eu não aplaudi. Cara, Geise Arruda afinou a cintura, eu mais uma operação. Eu adoro a Geise Arruda. Eu queria levar a Geise Arruda pra uma cabana na Serra Gaúcha. Cara, ela tirou uma costela, então foi isso. Cara, essa mina é um canhão, meu. É um canhão, Geise. É um canhão, dragão. Eu gosto. Não gosto. Ao contrário de outras mulheres. Cara. Já gostou, hein? Pois é, Geise, como tu tá mudado. Muito bom, cara. Alguma coisa tem que melhorar, né? Vai até no show da Shakira. Ele gostava da velha Geise. A sim. Nova Geise. Ah, é. Girimum é um cavalheiro, né, cara? A Geise de vermelhinho lá no faculdade. Olha, o Girimum mudou muito, vai no show da Madonna, na da verdade. Shakira. Caraca. Escreve na Zero Hora falando bem do show da Ivete Sangalo. É, olha, eu ia falar exatamente isso, Girimum. Desculpa, tem uma mulher que mudou a tua vida, o nome desta mulher. É Vanessa. Não, é Madonna. É Madonna, Girimum. Depois que tu foi no show da Madonna em Buenos Aires, mais do que isso, foi pra frente do hotel gritar com essa voz forte o nome dela. Grita aí, André. Grita aí. É Madonna! Ah, vou continuar aqui nos fatos. Vai, Girimum. 10:46. Quem? Kardashian. É a Kim Kardashian, da família Kardashian. Sim. Posa para a revista e diz: tem um celulite daí. Ah, legal. É. Corajosa. Legal. E ela tá ficando com Kanye West, eu acho. Que coisa, hein? Ela é branca? Ela é da cor do pecado. O que interessa? O que interessa? Isso é preconceito nele. Da cor do cachê. Quero saber a cor dela. Ah, por quê? O que interessa a cor? Porque ela pode estar se interessando pelo Kanye West. E daí? Pelo dinheiro dele. Aí é preconceito dela. Preconceituosa. Eu não sabia que tu tinha essa mentalidade tão anos 50. Assim. Para nela. Nos anos 70 se discutia um negro e uma branca juntos. Hoje em dia, as negras, as brancas, são muito mais interesseiras. Porque os negros conquistaram um grande lugar na sociedade. Bebeu, Neila? Tu olha o campeonato português, Neila? Eu não olho. Mas e tu bebeu? Eu gosto do humor português. Bebeu um pouquinho? Tu não gosta nem do Ronaldo? Eu bebi o José Wilker, o diretor do Banco Itaú. Já estão nessa, então. É verdade, vamos licor. É, bebemos a tarde inteira. 54, Charlie Sheen tira a camisa e exibe tatuagens e abdômen sarado. Tá bem, opa! Tá, o que aconteceu foi que o Charlie Sheen, ele vendeu em tempo recorde os ingressos pro show dele, né? Isso. E aí o primeiro show foi em Detroit, foi no sábado à noite, foi um retumbante fracasso, cara. Ah, para, mas e aí os ingressos? Ruim. No meio, no meio do show, ele teve que parar, fazer um intervalo e não voltou do intervalo. Não. Era um stand-up. 5 mil pessoas vaiando e gritando. 5 mil, velho? Gritando pra ele, e vaiando ele. Pediram o dinheiro de volta. Não, aí tá, tinha uma cláusula nos... Não é reembolsável. Que não tinha. Mas o que era o show dele? Nem se ele o show dele é... Stand-up. É um show em stand-up com ele faz, por exemplo, tem um momento que ele faz um candidato à presidência, tem outro momento que tem uma dança, que tem umas garotas dançando meio no Tom palco. Cavalcante. O show é um babaca, meu. Cara, e aí foi um fracasso. Caso o primeiro show. Velho. Ontem à noite ele fez o segundo show aí em Chicago. Ah. Sucesso absoluto. Consagração. Ué, no primeiro ele fez no peito e na raça. O segundo teve um roteiro, então. Teve é um isso? roteiro. E aí em é Chicago. É tipo a balada no pretinho. Em assim. Chicago as pessoas gritavam assim: Detroit sucks! Detroit sucks! É, Chicago são os babacas, entendeu? Por não, isso, ao contrário. Ao contrário. Cara, não te mete, meu. Errou. Tá ficando velho. Cara, ele foi vaiado onde, meu? Em Detroit. Então, lá Detroit os caras são bacanas. E ele é o babaca. Em Chicago. Ah, tá. Antena, meu, te liga. Que mais que tem aí, Girimum, nos falatos do dia? 13:58, Porã comemora a segunda sem carne na hora do almoço. Olha! Eu não acredito, segunda sem carne. É veg, agora é veg. Eu não acredito nisso, lado, cara. É veg. Sai do meu lado. É veg. É vero, não só veg, como é vero. Veg style, agora não tá comendo carne mais. Essa segunda? Só uma carninha de vez em quando. Vegan. Carne crua tu come, Porã? Crua come. Crua e se mexendo crua, tu come? Gorda, certamente. Carne gorda? Já comi muito. E agora, Fetter, presta atenção quando, agora. Quando, Girimum? Nada mais do que agora. Quando? 14. 14 nada. Minutos atrás. Nada mais. Era 18 e 10. 10. 14 e 10. Obrigado. Era 18 e 10, Girimum. 18 e 10. Eric Batista janta com a namorada Flávia Sampaio. Olha só. Maravilhosa. Talvez a grande namorada do Eric Batista. Imagina o orgulho dos pais da Flávia, né? É, né? Sim, a minha filha. Essa sim, né? Mãe, essa soube conquistar um homem. Eu comecei a namorar um homem. Mais velho. Não, assim, ó. Ele é mais velho. Usa peruca. Faz botox. Faz botox. Não, minha filha, tu tem que trazer ele aqui pra gente conhecer. Também o nome dele é Batista. Batista, velho. Nome de pobre. De pobre. É Eike Batista. O cara se chama Eike, tem K no meio do nome. Batista de sobrenome. Faz botox. Usa peruca. Ainda bem que é botox. Lembra outra Eike, né? Bilhões, né? 24 lembra milhões. Maravilha. Aquela é Elke Maravilha. Eike Maravilha. Nome verdadeiro dela, russo. Olha, falando em botox, eu vou começar a reparar no texto da Ana Maria Braga ali amanhã. Tem um boneco ali e eles largam o áudio e alguém fica mexendo o queixinho dela, cara. A mulherada abusa, né, cara? Ela tá. A Ana Maria tá quase igual o Cid Moreira. E assim, cara. É verdade, Cid. Tá abusando do botox. Eu estou um pouco diferente do que eu era. E tem uma coisa, assim, ó. Quanto mais. Quem aplica botox, eu conheço gente que aplica botox. Quanto tu fica refém do troço. Ah, é porque só fica o botox pra City 3, pra... Já botou. Ah, por isso que tá mais lisinho aqui. Não. Deixa eu falar pra vocês, não tem como não notar quando o cara bota botox, entendeu? O cara, que eu digo a pessoa. Se eu botasse, vocês teriam notado, entendeu? Algum amigo teu botou já? Não, mulher, tô falando de mulher, cara. A Luísa Brunet diz que bota de 8 em 8 meses. De 8 em 8 meses. Mas ela é muito bonita, a Luísa. Ela vai ficar refém do botox. É o melhor botox do Brasil, ela, então, né? Tinha um reboco na Ana Maria. Vamos dar uma giradinha aí, Potter. O que tem aí, querido? Olá, PBs. Me chamo Marcos. E sou ouvinte assíduo do programa. Mandei esse e-mail pra dizer que estou cansado de ouvir o Potter dizer que tudo é coisa de gay. Pô, de novo, Potter? É o mesmo e-mail, cara. Espero que esse machista não fale pelo resto dos integrantes do programa quando faz essas declarações. Sou patinador profissional e adoro fotografia. Além disso, sou um marido dedicado, responsável e sensível que respeita os outros. E acho um absurdo esse humor besta que você faz, Potter. E agora vai tirar sarro da minha cara? Tu vai apanhar uma hora dessa. De resto, adoro o programa. Manda um abraço pra galera que patina no parcão todos os finais de semana. E um... Não abre teu olho, né, Magnata? Vai pra apanhar. Minha esposa. Abre teu olho, minha esposa. Marcos, cuidado. Essa frase ele que só pra ti, meu, sou machão, tá ligado? Abre seu olho, esposa, tá ligado? Sim, pra provar que no final ele... E tu, Marcola? Senhoras e senhores, eu tenho aqui as diferenças do novo Porã e o velho Porã. Três situações distintas. Primeira situação, uma colega de trabalho casada e muito gostosa pede uma massagem. Durante o ato, comenta que tem se sentido muito só, que o seu marido tem viajado muito e que acha o Porã um cara muito legal. Velho Porã! Não, primeiro novo Porã. Velho Porã. Convidaria a moça pra um chopp, velha! E dali, sem dó nem piedade, faria massagem, barba, cabelo e bigode! Velha! 3 dias de atestado pra ela, velha! E o novo Porã se recusaria a fazer a massagem. Diria para a moça que relacionamentos são assim mesmo. Que compreenda seu marido. Sim. Devem dialogar mais, sair juntos, conversar, pra chegar a um entendimento. Recitaria 2 poemas de amor pra ela. Não sei. Em nome do marido. Não sei recitar poemas de amor. Situação 2. Uma amiga gostosa da sua mulher diz que precisa da sua ajuda pra trocar uma lâmpada vizinha e o recebe de baby doll. Que vida, pô! O velho Porã trocaria a lâmpada e o óleo ali em cima da escada, bamba mesmo, velha! E com a rede ligada em 220, sem medo de levar choque. Novo Porã trocaria a lâmpada, desde que a moça trocasse de roupa antes disso. O ar estava ligado e ela poderia pegar um resfriado. Rezaria 2 Ave Marias de olhos fechados até que ela trocasse de roupa e trocaria a lâmpada para a vizinha. Situação 3, uma estagiária gostosa entra na rádio e diz que precisará trabalhar até tarde, mas só se o Porã ficar com ela. O velho Porã seria capaz de pegar a moça ali mesmo e ainda colocar o programa no ar ao mesmo tempo, velha! Minha velha! O novo Porã propõe fazer uma hora extra por ela, pra que ela tenha mais tempo pra ficar com o namorado. Sim. Que ela chama carinhosamente de Grude. Promete fazer uma novena pelo relacionamento dos dois, pra que tudo volte a ser como antes. O novo Porã é chato. Olha, eu só quero dizer... Leandro Dupont de Porto Alegre. Quero dizer que não confirma o que a gente vê nas ruas e também no Twitter, né? Que as mulheres amam o novo Porã. E no e-mail, como é que tá como no e-mail? Como assim, Porã? Explica melhor isso. Você é a campanha da tua esposa, Porã. Vamos dar uma rodadinha, Davi. Para o Potter... Ah, para o Potter ler. Não, não, Davi, é pra ti. É, pode tem ir. Certeza? Absoluta. É a Jéssica. Me chamo Jéssica, né? Tenho 21 anos, moro em Gravataí, estou solteira desde janeiro de 2011, faz 3 meses, portanto. Após um relacionamento de quase 5 anos, ela ficou solteira. Bom, este e-mail é para fazer uma reclamação aos homens. Conheci um cara no mês passado, conversamos bastante por MSN, até que a conversa foi ficando mais picante. Isso é 3 conversas. Oi, bastante. Oi, tudo bem? O que vai fazer hoje? E cada vez mais. É, a conversa picante tem que ser assim, é rápido. E mais, né? E cada vez nunca mais. Nunca tive. Picante. Atenção, pessoal. E foi esquentando e cada vez mais. Decidimos então nos encontrar em um local próximo ao meu local de trabalho pela manhã, pois trabalho à noite. E depois fomos a um motel para matar a curiosidade com relação ao... Ela faz programa, cara. Calma, Cid. Para, cara. Ah, desculpa. Não, Cid Moreira. Que isso? Ah, ai, talvez ela faça programa de rádio de noite. Ah, como... Obrigado. Tem tanta gente que fala. É verdade. Vou ficar calado. É. Aí está o problema, diz a Jéssica. Ele tem 30 anos e é casado. Era para ser somente sexo casual. O que acontece é que ele quer me ver de novo. Ah. E apesar de não admitir... É burro! Por que, cara? Por ser casado e amar alguém fora do casamento. É burro, né? Ele tá dizendo que está com uma legenda... Maravilhoso, Vetter. Maravilhoso. Ele está com uma legenda de apaixonado colado na cara. Mas apesar do sexo ter sido ótimo, eu realmente... Não quero, absolutamente não quero nada com ele a não ser sexo. Ebo! A reclamação é: tomou um chazinho. Homem, assim como vocês, nós mulheres temos o direito de querer somente sexo e nada além disso. Sem compromisso. Eu quero dizer pra Jéssica. Esses tios são os rebeldes comemorando. Eu quero dizer pra Jéssica que é verdade mesmo, porque nós homens, o que nós queremos é compromisso. Não é só sexo, nós queremos relacionamentos maduros, adultos, sinceros, honestos e sérios, entendeu? Compromisso é isso que nós queremos. Chega desse negócio de sexo casual, loucuras, prazeres em rádio. Eu gosto. Muito bem. Me deu um e-mail dela. É isso aí, cara. Não é o e-mail dela, me deu o papel pra cá. Eu gostaria de chamar a atenção para um e-mail aqui, Porazinho, antes de ti, pode ser? Pode, mano. É o e-mail resposta ao e-mail lido por mim no Pretinho das 13, hoje, daquele ouvinte que pediu pra que acabe-se com o politicamente correto, que tudo isso é um saco e tudo mais, bababá, bababá. Bem assim, né, mas... Tá. Hã? Não foi bem assim, né? Ele falou sobre isso, mas também, a meu ver, ele foi bem racista e preconceituoso. Então vem aqui agora o nosso ouvinte, Alcides Firpo Júnior, com a sua visão sobre o que foi dito. Prezados, boa tarde. Gostaria de emitir minha singela opinião a respeito do e-mail lido pelo Fetter de um ouvinte dizendo-se indignado com as questões de racismo, preferência sexual e, sobretudo, crianças portadoras de deficiência. Sou pai de uma menina especial... E venho aqui discordar veementemente do que disse nosso caro ouvinte. Senão vejamos. Existe preconceito, sim. Minha esposa e eu, por várias vezes, nos deparamos com pessoas nos olhando de forma diferente e muitas vezes até algumas pessoas dizendo, coitadinha, referindo-se, obviamente, à nossa filha. Coitadinha, uma ova, diz o pai da menina especial. Coitadas são estas pessoas que dizem isso, ou que pensam como este ouvinte, que teve o disparate de dizer que se pudesse escolher, nunca escolheria ter um filho gay ou especial. Pois fique sabendo, meu caro ouvinte, que ser diferente é normal e que estas crianças escolhem os pais que querem ter. E que pessoas que pensam assim como você jamais, eu disse jamais, terão um filho especial. Não te preocupa, não vais ter este problema para carregar na vida. Problema entre aspas, diz ele aqui. Deus sabe o que faz e com quem faz. Me orgulho muito de ter sido escolhido pela minha filha para ser seu pai e garanto a vocês que aprendo a cada dia com ela. Desculpem o desabafo, mas quando ouço certas coisas não consigo mais aguentar. Minha filha hoje tem 17 anos. Deixa eu ver qual é o número da barra aqui. Bom, não é número, o ponto de interrogação é que ele bota aqui há tantos anos, no 1 na frente. Ah, 17 anos. Tá aqui, claro. Há 17 anos minha esposa e eu enfrentamos este tipo de preconceito idiota e estúpido de algumas pessoas. Em tempo, a inclusão nas escolas inexiste. Pagamos mais de R$1.100 por mês para nossa filha frequentar uma escola particular. O governo literalmente dá os ombros para esta questão. Mas isso fica para outro e-mail. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns ao Potter e ao Porã por terem expressado logo após a leitura do e-mail o mesmo sentimento que eu tive e com certeza todos os de bom coração tiveram. Abraços do Alcides. Por favor, leiam às 18 horas. Tá aqui lido. Boa. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu quero só dizer pro Alcides que ele deve ter realmente muita compreensão, mas às vezes, justamente por não fazer parte da rotina de uma grande parte das pessoas, elas acabam se dirigindo e usando a expressão coitadinha, etc. É natural. Não é normal. É natural. Porque as pessoas, inclusive eu, ou imagino. A vivência, né? É, não convive no dia a dia. Mas não é no sentido coitadinha, como se ela fosse incapaz. Mas é no sentido, inclusive, de ser solidário. Lamentavelmente, é assim que a gente, às vezes, expressa o que sente. E nem sempre a gente acerta na nossa expressão o que é o melhor para outra pessoa. Mas o importante é que a gente, muitas vezes, está querendo ser bondoso e mostrar um pouco de carinho para as outras pessoas, inclusive ao lado dos pais, sabendo do sofrimento que eles muitas vezes passam. Então, por favor, compreenda que isto pode parecer muitas vezes soar preconceito, mas as pessoas querem colaborar e estar ao lado, a maioria das pessoas. E esse é o pensamento, tenho certeza, da maioria mesmo. Eu concordo contigo no sentido de que a gente não tendo a vivência, a gente não sabe como agir, né? Claro, e por isso a inclusão, por isso cada vez mais a inclusão de deficientes, seja de qual for a deficiência, para que a gente se habitue e saiba como lidar. Porque estes que convivem sabem que devem ser tratadas as pessoas de forma normal, com suas limitações. Mas como a maioria ainda não convive, porque ainda não estão inclusas na sociedade, existe essa dificuldade. E esses que convivem, nos ajudem também a compreender e aprender a conviver. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Às vezes eu tenho vontade de simplesmente sair, sabe? Sair, só sair. Abrir a porta e sair. Não vai. É impressionante fica. Acontece aqui. Tchê, tu não sentes vontade de entrar? Muitas vezes. Muitas vezes, tchê. Quando tu tiveres essa vontade, tu me avisa. Classificados do Pretinho, vendo a P em Florianópolis. Aliás, não é a P, é a PES. Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe do Pretinho pelo humor inteligente, criativo e sem apelação que vocês realizam, respeitando seus ouvintes. Obrigado. Certo? Tu tá falando do programa certo, amigo? Muito obrigado. Tô entrando em contato, pois estou querendo vender 4 apartamentos duplex na Praia dos Ingleses. Lamentável, né, Fetinho? Esse, pô, que tá dureza. Tá ruim pra todo mundo. 4 apês nos ingleses. 4 duplex. Duplex dos ingleses. Estes apês possuem de 3 a 4 quartos, churrasqueira individual, garagem, pertinho da praia, 400 metros mais ou menos. Os 2 apês estão com aluguel anual já alugados. Tenha de ponto. Um ótimo negócio para quem está pensando em investir aqui na ilha. Pelos 4 apartamentos, estamos pedindo R$530 mil. Por cara, né? Estamos pedindo R$530 mil. Motivo da venda, estamos mudando de endereço. É, vai se mandar de Floripa, né, magnata? Pô, ruim a coisa, vai se mandar, vai vender tudo. Tá aqui o e-mail da Sirlaine. Ah, Sirlaine, eu tava... Tava ligado, é sirlaine.rosa@terra.com.br. Vai largar fora. sirlaine.rosa@terra.com.br. Já era. Mais um aqui, o cara tá vendendo uma nave, vendo um Peugeot 307 Sedã 2008 com o Presence Pack preto flex completaço. Nossa. Qual é o pack? Presence. Ah, Presence. Ah, esse pack aí é bom. Todas as revisões possíveis e imagináveis foram feitas com comprovantes guardados. Pastilhas e discos de freios novos, pneus Michelin novos, ó, não é original. ABS, EBD, airbag duplo, banco em couro, MP3, controle de som e computador de bordo no volante, aros 16, ah, é o carro completo, cara, é um sedã, é um 307 sedã 2008 completasso. Tudo original, o carro é impecável. Cuido muito de meus carros, valor 37 mil. Caramba. Interessados, entrem em contato comigo pelo e-mail jorgehs@terra.com.br. jorgehs@terra.com.br vendendo o seu 307 sedã ano 2008. Ô, Magrinani, fala, Almirzinho. Beleza? Tá muito bonito com essa tua camisa. Obrigado. Toda branca, né? Tu vais cantar alguma coisa de final de ano aí, RBS? Por quê, cara? Ah, tá com essa pinta aí de, ah, não. É que geralmente na segunda-feira eu uso camisa branca pra buscar energias positivas pra semana, entendeu? É verdade. É tu usando camisa branca, o Porã não comendo carne, segunda-feira é um dia difícil. É. Deve ser muito. Deve ser um dia muito ruim, né? Para as pessoas, né? Pois, é esquisito. Né? Porque tu usa uma pulseira da Equilíbrio de um lado, outra pulseira do outro lado, camisa branca. O que falta mais pra ti, né? Pra quê? Só acorda com o pé direito, né? O que mais? Um crucifixo no coisa, aí não vem nada mesmo, né? Mas o que que tu quer, Almir? Nada de ruim, não sei. Graças a Deus, né, Almir? Graças a Deus, né? Coisa boa, né, cara? Melhor ir no Porã logo, né? O troço ruim já te olha pro Porã, melhor olha pro Porã. Que isso, cara? Tá louco, Porã é só alegria, só energia positiva também, cara. Será, bicho? E tu, Almirzinho, qual é a boa? Ô, bicho. Se tu diz. Olha só. Não dá mais confiar nas pontas, né? Aonde? As pontas, não dá pra confiar. Dá pra confiar, desde que a ponte tenha manutenção. As pontas tem caído muito. As pontas tudo tem caído. O que é o Almir que te criou? Quê? Almir que te criou. A ponte inflável pra você passar em qualquer lugar com seu carro. Boa! Leva dentro do porta-mala. Porta-mala para na frente do rio. Ah, tem que assoprar? Sobra ponte. Ah, não, vem um motorzinho pra gente. Não, sobra ponte. Ah, mas e se eu não tiver fôlego? Ah, tu não vai conseguir, senhor. Só a fumaça do cigarro? Ah, fumacinha. A fumaça cabe do cigarro. Não, tem que ser oxigênio limpo, querido. E se tu soprares e morreres... Ó, eu acho que vai ter umas festas. Vai ter gente alegre. Todo mundo sentirá a minha falta. Sem dúvida que vai. Mas eu quero testar, querido. Qual é? Vamos testar, só pra ver. Sim, gostaria. Dá uma morridinha. Só pra ver se vão sentir falta. Vamos? Eu quero um desses. Então o e-mail é aponteinflaveldormir@Arthur, você está namorando um homem ainda? Ponto Twitter do estagiário do PB, aceita homens fortes e musculosos. Vem me seguir, vem. Ponto WW. Obrigado, Almir. Valeu, é o seguinte, ó, 18 minutos para 7, velho. Eu tô pensando aqui se vale a pena a gente fazer o intervalo agora. Ou se a gente segue direto, faz o bola agora direto, segue e vai-se embora, hein, Potter? O que tu acha? Eu quero dar um recado, rapaz. Pode deixar eu ver lá, qual é o recado. O bola hoje é às 8, né, meu? Bola é às 8, já temos 2 horas de programa. Dá um recado aí então, Potter. O recado é o seguinte, ó, é a sua vez em Nova York com a Dami Lair. Já imaginou ganhar uma viagem com direito a acompanhante, mais $500 pra Nova York, mais R$1.000 em roupas da Dami Lair. Tá maluco? É barbada de participar do concurso cultural. Basta fazer uma releitura fotográfica de algum dos filmes da campanha de inverno da Dami Lair 2011. Mas... tá. Depois é só seguir a Dami Lair no Twitter e publicar a foto com a hashtag da DMYLRNY de Nova York. A Dami Lair sem as vogais, né? Ah. E NY de Nova York no final. Pra quem não sabe, a hashtag é aquele joguinho, né? Jogo da velha, todo mundo sabe, blá, blá, blá. Certinho, galera, certinho. São 13 filmes pra você se inspirar e não precisa ser a mesma cena que tá nas fotos do catálogo da Miller. Você elege o filme que mais curtiu, escolhe a melhor cena e deixa a criatividade falar mais alto. Todos os filmes que se passam em Nova York. Taxi Driver, né? Annie Hall, tem o One Million Dollars Hotel, né? vários filmes aí, ó. O Pecado Mora ao Lado, Janela lá. Indiscreta. Damiller.com.br é o site, o concurso vale até o dia 3 de maio e o resultado será divulgado nas redes sociais da Damiller no dia 16 de maio. É a Damiller levando a rapaziada pra Nova York. Tá bem, vamos fazer o bola rapidamente aqui então. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, Santaninha? Primeiramente, gostaria de dar os parabéns ao co-irmão. Boa, Santaninha. 102 anos está chegando perto de mim. É, são 5 anos de diferença, né? Hoje à noite tem o Bola nas Costas, das 8 às 10 com o KG. Como é que é, Santaninha? Com o KG. O KG é conselheiro de qual clube? Só do KG tu vai falar. Não vai falar do Lelê, por exemplo. Do Temo. Potter. Quem é esse rapaz? O Lelê é o Kenny Braga Next Generation. Então eu não gosto desse rapaz porque eu gosto do Grêmio. Eu gosto do Pi. Obrigado, Sandrinho. Eu gosto do Porã. Qual Porã? Quem não gosta do Porã? É verdade, Santaninha. Quem não gosta? E do Davi, tu gosta? Eu amo o Davi. É, Davi é demais. Eu também te amo, Santaninha. O Davi vai tomar teu lugar na 0 hora. Não é verdade. Não é verdade. Ele tá querendo me derrubar. Não, agora. Espero todas as 8 horas. Chama no o intervalo bola. Comercial, vamos ver se sabe chamar. Vamos para o intervalo no Pretinho Básico. Já voltamos. O que, que tu vai fazer enquanto isso, Santaninha? Vou acender um cigarro. Ah, Santaninha. Aí, cara. Não pode fumar aqui, cara. Um só. Hã? Um só? Como um só? Um cigarro. Sonzinho pode. Já no intervalo, então. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântica. Estamos de volta com o Pretinho Básico para mais 7 minutinhos depois desse show do intervalo extremamente atrasado. Eu odeio o que tu quer falar aí, Rafinha? Quero só dizer que eu estive no Faustão este domingo. Falando de quem? Falando de Lua Santana, atração confirmada do planeta. E tu liberou teu Twitter lá, não? Mandei no meu Twitter, @guerrafinha. Onde? Me toca que eu toco uma pra ti. Qual é o teu... Qual é, que, meu Twitter. Teu Twitter. Ah, boa, boa. Se me segue que eu toco uma pra ti, @guerrafinha.tl. Boa, Garrafinha. Se pudesse falar com alguém no Faustão, falaria com quem? Falaria com o Arthur Gubert, que tá do meu lado. E faz as tartes da Atlântida. E o Black Eyed Peas, The Time. Vamos dar uma rodada aí, ô Porazinho. Que vamos que botar aí, a piada Porazinho. Velha. Piada velha. Apoio. Padaria do Carvalho. Aqui você pede um cacetinho e ganha também um café preto. Opa. Ah, o Carvalho, né, gente? Após uma violenta batalha, o exército volta ao alojamento. O soldado que perdeu a perna não parava de chorar, até que o rigoroso general interrompeu: para de chorar, imbecil! Não vê que de hoje em diante só vai ter de lustrar uma bota? Mais um! Quando é boa, já emenda outra, por exemplo. Cara, no exército, o recruta reclama da comida. Ó, capitão, a minha sopa tá cheia de terra. E o capitão, você não veio aqui para servir a pátria? É, eu vim para servi-la, não para comê-la. Boa, Porazinho, vamos ver, Davi, quem tem aí, Davi? Davi. Essa é pro Davi, preciso dos conselhos dele, o Marcelo. Que coisa boa isso, é Davi. É o seguinte, meu nome é Marcelo, moro no interior do estado e tenho uma amiga que há muito tempo eu não via. Sabia que ela morava no Rio e vez em quando conseguia falar com ela pelo MSN. Porém, no ano passado ela voltou à minha cidade e me procurou para resolver um problema no notebook. Notebook. Ela é muito linda, tipo Angelina Jolie. Uau! Sabe aquela boca? E o olhar é igual, velho. E acabou rolando um climazinho entre nós. O cara se ilude, né? Só que eu namoro há mais de 10 anos e moro com a minha namorada. Namora mais de 10 anos. Fiquei eu para casado, então, né? Ficamos várias vezes Tipo, eu tô com a amiga Angelina Jolie. E ela me disse que não se importa em me dividir com a minha namorada oficial. A família dela tá morando numa cidadezinha aqui perto. E quando ela vem do Rio, ela fica nessa cidade. E viaja quase todos os dias à minha cidade só pra me ver. Oi. E a gente fica junto. Qual é o problema na vida desse cara? Não tem problema nenhum. Quer dizer que virou notebook pra notebook. O que eu faço, brother? Notebook. Ele diz. Não, fica tranquilo, querido. Fica tranquilo, querido. Tem uma mulher igual a Angelina Jolie que adora ficar com ele. E viaja, vai até não ele. Vai atrapalhar a vida dele. Vai mora no Rio. Mora no Rio, né? E vai de vez em quando lá. E vamos supor que atrapalhe. Não, gente, peraí, eu preciso falar. Maravilhoso. Ele vai viver um conflito interno. Ele não pode fazer. Sim. Ele é casado. Ele se relaciona, né? Olha, quem tá vivendo um conflito interno é a Angelina Jolie. Ali, ela deve estar. Tá. Nada, ela tá tranquila. Não, não. Internamente ela tá. Vai estar conflito. Sabe que eu acho que tá acontecendo uma coisa importante no mundo e nós devemos atentar para isso. Ah. As meninas, eu tenho reparado que as meninas, eu tenho acesso social a todas as redes. Acesso social. Eu tenho acesso a todas as redes sociais onde a Atlântida está inserida: Facebook, Orkut, Twitter e tudo mais. Vejo ali que as meninas hoje nos seus posts, cara, elas são muito mais desbocadas, elas falam palavrão, escrevem palavrão, mas dos mais diversos palavrão. Tipo a Sandra. E os homens, os guris, não, cara. Os guris escrevem direitinho, sem palavreado chulo, palavreado baixo e tal. As meninas estão mais permissivas, exatamente, por exemplo. É o que eu tô dizendo, nós homens queremos compromisso e elas só querem loucuras e prazeres. Só quer dançar, como diz o Dinho, elas só querem dançar. Eu li um texto de Davi Coimbra, já tá terminando o programa, a gente pode falar sobre isso. Um texto no teu blog, acho que era, que falava de uma casada que sonhava em ser Eu fiz um consultório sentimental no blog, e aí vários homens. As pessoas estão se soltando, né, cara? Coisa de louco. Sabe como são essas casadas? Aí o Davi contratou eu e o Porã pra dar conselhos pras pessoas. Tá certo. A gente tá de assessor do Davi no blog. Justo. É mais ou menos isso. Ô meu, neste sábado tem mais uma edição do Pretinho na Casa do Ouvinte. O Pretinho Básico vai até a casa da audiência. Legal. Se você nos quer em sua casa, é só enviar uma mensagem de texto para o número 49207 com as letras PB na frente ou um e-mail para promo@atlantida.com.br completando a frase: eu quero o Pretinho na minha casa, porque... É muito legal isso aí. Da última vez eu fiquei na casa da tia lá. Da tia Ruth, pode ser? Tia Ruth, né? Fiquei lá, ó, querida tia Ruth, lá em Novo Hamburgo. Que legal foi aquela na praia, né, cara? Também foi bem bacana na praia. O autor da resposta mais criativa ganha a transmissão do programa ao vivo, direto da sua casa, no próximo sábado, agora, 6 da tarde. Confira o regulamento no site da Atlântida com o patrocínio do Big, preço baixo todo dia. Estaremos mais uma vez na casa da nossa audiência, não é verdade, Cid? Boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Seja bem-vindo ao Pretinho Básico. Muito obrigado. Hoje onde vamos logo mais? Hoje não vamos a lugar algum. Na quarta-feira estaremos na Unicinos para bater um papo com a turma da noite, da comunicação noite da Unicinos. E eu também vou. Hã? Eu vou também? Sim, se o couber na van, vai. Eu também vou, Véter! Vai todo mundo! Adoro bater um papo! Eu também. Este palhaço vai ir também? Vai todo mundo! Depois vamos comer um churrasquinho lá em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Aquela carnezinha, carne boa! É insuportável os gritos deste homem. É insuportável, meu. É insuportável, não sabe conversar. Cala a boca, seu velho! Isso? Vai ignorar agora, imbecil. Ô, Cid Moreira, eu tenho um negócio pra te dizer, hein? Tá acabando. Tá acabando o programa, senhor. Não, vou. 7 da noite em Brasília. Porra, boa noite! Porra, mas que isso, merda. Cid Moreira? Não dá mais assim. Moreira, amanhã, Moreira. Ai, boa noite. Cara. Voltamos amanhã às 13.